Jesus, de todo coração. Te amo, Jesus, de todo coração. Cada dia mais e mais eu quero te amar. Eu quero te amar.